Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. É isso mesmo, muito bom dia. Damos então início ao programa Palavras de Esperança nesta manhã de sexta-feira, 24 de fevereiro. Também recordar que tem reposição no próximo domingo e também pode escutar quando quiser em podcast no nosso site. Vamos então dar início a este programa. Tenho já comigo em estúdio o Sr. Padre Pedro Simões, que agradecemos desde já a sua visita no dia de hoje. Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos os nossos irmãos que nos acompanham através desta antena da Boa Nova. Muito bem, então iniciamos este programa, hoje então este primeiro domingo da quaresma do ano A, mas antes de irmos às habituais leituras, à liturgia, vamos olhar para o que se passa no mundo, também no país. Faz hoje precisamente um ano desta guerra na Ucrânia e portanto vamos assinalar que comentário é que lhe merece esta guerra que parece não ter fim. Enfim, é desgostoso para todos nós, como seres humanos, temos vindo a assistir a esta catástrofe, que não é só local, mas também é global, não é? E o problema não se prende só com, e sobretudo, com aqueles soldados que todos os dias vão dando a vida para libertar o seu país, no caso ucraniano, e para salvaguardar a sua pátria, no caso dos russos, não é? Porque há mortes de ambos os lados. Mas também é, digamos assim, uma grande luta e conflitos de interesses políticos que estão por trás disto, não é? Hoje podemos dizer que a guerra da Ucrânia espelha aquilo que é as autocracias versus democracias, não é? E infelizmente o Sr. Putin quer mostrar que hoje as autocracias estão na moda, o que não é verdadeiramente inteiramente verdade, não é? Todo aquele discurso que nós vimos passados estes dois dias, um discurso que ele faz no estádio em Moscovo, não é? Em que celebra, digamos assim, o dia da pátria, não é? Nota-se que é um discurso montado e que aquelas pessoas que estavam ali naqueles estádios estavam lá obrigadas e não verdadeiramente a apoiar uma guerra que sabem, lá no íntimo dos corações, que não faz sentido. E não faz. De modo que, o que é que nós poderemos dizer em relação a isso? Olhem, rezar para que ela acabe o mais rapidamente possível, não é? Comentávamos e aqui que para nós passou um ano a correr, mas que quem está lá, ou quem teve que fugir, parece que passou, que ainda foi ontem e continua a existir. Sem dúvida, muitos provavelmente não regressarão, outros regressaram entretanto, mesmo sabendo que a guerra continuava, não é? Para ver o que é que ainda tinha sobrado dos seus bens materiais. Mas enfim, sabemos que de facto esta guerra também prejudica sobretudo a nós, não é? Também nas nossas carteiras, não é? O mundo depois da guerra da Ucrânia já não vai ser igual ao de antes, portanto temos que nos preparar, não é? E agora ainda vamos recebendo os fundos para investirmos, não é? O chamado PRR ou da bazuca. Mas no futuro isso vai acabar. Porquê? Porque o futuro vai ser concentrado na reconstrução de um país que está completamente destruído, não é? E creio, e sou a favor disso, que a União Europeia deve, de facto, ter todos os seus meios à disposição para reconstruir aquele país que quer aderir e que nós devemos aceitar de coração humilhado e contrito, portanto, e ajudar e colaborar nessa mesma reconstrução. Pensando já no fim da guerra, claro, porque eu, neste aspecto, eu sou um bocadinho otimista e creio que não se prolongará por muito tempo. Demasiado tempo. Falava aí das nossas carteiras, de facto, estamos a atravessar um período difícil, temo que fique ainda pior e que a pobreza fique ainda mais evidente no nosso país. Sem dúvida alguma. Aliás, muitas pessoas se vão queixando, inclusive a mim pessoalmente, que têm dificuldades em viver o seu dia-a-dia normal, não é? Sobretudo a nível dos alimentos, dos bens essenciais, não é? De modo que nós vamos procurando fazer a nossa parte, não é? Às vezes nem sempre de maneira perfeita, mas pronto, não é? Quase todos os dias batemos à porta a pedir ajudas, não é? Ou ajudas em alimentos, ou ajudas mesmo a nível de monetário, de dinheiro, não é? E vou sentindo precisamente isso na pele, de que há aí muitos sofrimentos e muita pobreza envergonhada. Muito bem, começamos então com esta nota de facto. Um ano após a guerra na Ucrânia, ainda olhar para a Igreja no mundo, no Vaticano, o Papa que alerta para limites éticos no desenvolvimento da inteligência artificial. É verdade, o Papa Francisco recebeu no Vaticano os membros da Sociedade Max Planck para a promoção da ciência e transmite-lhes uma mensagem até bela, não é? Porque em tempos indos a Igreja esteve como na primeira fila de tudo o que é ciência, tecnologia, filosofia e ciências humanas, não é? Aliás, o que teorizou a teoria do Big Bang foi um padre jesuíta belga, não é? Portanto, mostra que de facto a Igreja sempre teve algum interesse na ciência e na tecnologia. E também motivadora para isso, não é? Só que aqui o Papa Francisco, no discurso que faz a estes membros desta sociedade, alerta para, digamos assim, os limites éticos que existe no desenvolvimento da inteligência artificial, o chamado transhumanismo, não é? E não é uma palavra um bocadinho estranha aos nossos ouvidos, mas que nós a partir de agora vamos ouvir várias vezes. Que resulta do quê? De um chamado pensamento híbrido, o pensamento híbrido biológico e o pensamento híbrido não biológico, que, pelos vistos, permitiria ao homem não ser suplantado pela inteligência artificial, isto é, não dar demasiadas responsabilidades a algo que não é humano, não é? Porquê? Porque esse algo que não é humano, seja um robô, seja um organismo cibernético, que ao fim e ao cabo hoje já substitui em grande parte as tarefas laborais e algumas profissões, não deve ganhar demasiada autonomia, mas estar subordinado a uma inteligência biológica que somos nós, não é? Porque somos os únicos seres com inteligência, liberdade e vontade. E por mais que se façam organismos cibernéticos mais avançados, eles serão sempre, lá no fundo, limitados. Porquê? Porque não têm uma coisa que é muito importante, que é o amor, não é? Aliás, o Papa Francisco, a certa altura no discurso, diz o seguinte, e passo a citar: pela primeira vez na história, o homem pode destruir-se a si mesmo. Primeiro com a energia nuclear, com as bombas atómicas. Depois com a crise ecológica. E finalmente com as novas tecnologias. É uma questão que envolve tanto a criação quanto a família humana e todo o planeta. Portanto, algo que, de facto, também nós como Igreja devemos refletir, não é? E ter um, digamos assim, um espírito crítico em relação a todos estes avanços, que às vezes não são avanços, verdadeiramente, acabam por ser recuos, não é? Muito bem, olhando para o nosso país, uma notícia, os padres portugueses que são vice-campeões europeus de futsal. É verdade, portanto é com muita alegria que gostaria de transmitir esta notícia. Eu não sou propriamente um grande amante de futebol, mas foi uma notícia que me chamou a atenção, dado que dois dos elementos desta equipa foram meus colegas no seminário maior do Porto, e naquela altura eles eram grandes craques. Aliás, não duvido que de facto o Lopes e o Meireles, se jogassem eventualmente numa equipa terceira divisão ou segunda divisão, dariam excelentes jogadores de futebol. E digamos que é também uma homenagem a esses meus colegas e uma palavra de apreço e de parabéns por isso, não é? Também portanto, a prova de que um padre pode fazer desporto, pode fazer também o que bem entender. Bem entender, seja, as pessoas não têm, mas o desporto faz lado da vida dos senhores padres, que também é uma vida cotidiana. Faz parte da vida do seminário também termos algum desporto. Aliás, os nossos formadores motivavam-nos a fazer alguma coisa, nem que fosse ao jogar ping-pong ou jogar matraquilhos, mas tínhamos que fazer alguma coisa, né? Porque o desporto também ajuda a libertar a nossa mente. E a mente, quando se fecha demasiado, também não é bom, não é? E pode dar mau resultado, não é? E digamos que é aqui uma palavra de consideração e de parabéns a estes meus colegas, não é? Portanto, venceram a Polónia, ou foram derrotados pela Polónia na final por 3-2. Também não foi assim uma grande diferença. Pronto, e o que é este campeonato, não é? A Clérigos Cup, chama-se assim, portanto, existe desde 2003, com 15 inscrições inscritas, tendo começado na semana passada, na segunda-feira, e terminado no passado dia 17 de fevereiro. Portanto, a nossa seleção nos últimos 5 anos tem estado sempre nos 3 primeiros lugares. Portanto, já demonstra algum determinado profissionalismo, digamos assim, não é? Portanto, é constituída por vários sacerdotes de algumas dioceses do Norte, Braga, Vila Real, Bragança e Porto, não é? Este ano o campeonato decorreu, portanto, na Roménia, não é? Tiveram também direito a uma palavra de estímulo e de confiança da parte do próprio Papa Francisco, que fez chegar uma mensagem a todos os participantes neste evento. Portanto, a nossa seleção está de parabéns. Parabéns. Muito bem. Olhando para a Diocese de Coimbra, 24 horas para o Senhor 2023, esta vigília de oração que vai decorrer em Sexta-feira. É verdade. Portanto, isto é uma proposta que tem vindo a ser colocada pelo nosso Papa Francisco, sobretudo depois daquela experiência amarga que tivemos da pandemia, do Covid-19, e que, ao fim e ao cabo, a Igreja acabou por dar continuidade. Nós aqui na Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital iremos fazer estas 24 horas de adoração ao Santíssimo, portanto, na paróquia do Seixo da Beira. Vai iniciar no dia 17... às 19 horas com a celebração da Eucaristia na Igreja Matriz, e depois o Santíssimo estará exposto até ao dia 18, às mesmas 19 horas, em que encerraremos com a celebração da Eucaristia também na mesma Igreja. Gostaria de fazer aqui um apelo aos diversos grupos que existem nesta unidade pastoral, que são imensos, não é? O Apostolado de Oração, em Lagás, estou-me a lembrar, os grupos sociocaritativos de algumas paróquias, do Seixo, da Oliveira do Hospital, de Lagares, os grupos de catequese também, todas as paróquias, os grupos corais, os grupos de leitores, os grupos ministeriais da comunhão, os grupos dos conselhos económicos, que se possam mobilizar no sentido de preenchermos estas 24 horas para que o Senhor presente não fique sozinho, que esteja pelo menos alguma pessoa a adorá-lo. Bem, portanto, faço e lanço esse mesmo apelo. Amém. Apelo feito. Passamos então para a liturgia da palavra, a primeira leitura que afirma, aliás, a leitura do livro de Gênesis, que afirma que Deus criou o homem para a felicidade e para a vida plena. Sem dúvida. Portanto, vamos ter na primeira leitura o relato de uma das duas interpretações da criação do mundo. Nós sabemos que o livro de Gênesis não é um livro nem científico, nem histórico. É um livro teológico, e tudo aquilo que se aborda lá é em sentido simbólico e com uma perspectiva teológica, não é? Bem sabemos que o Adão e a Eva não existiram, não é? O Adão e a Eva representam a humanidade. E hoje é-nos dado a conhecer um relato, chamado relato já à vista, da criação, em que o autor começa por dizer que o homem foi criado do pó. E como é que Deus criou o homem a partir do pó? Insuflando-lhe o seu sopro, isto é, o seu espírito, e moldando à sua imagem e semelhança, não é? É curioso percebermos que a palavra Adão vem do aramaico, não é? Adam, que quer dizer terra. Portanto, nós somos pó da terra. E, curiosidade das curiosidades, se calhar não é curiosidade, é providência, para o pó regressaremos e voltaremos, não é? Seja forçado, através da cremação, ou seja, por via natural, não é? Na terra, não é? Mostrando, de facto, a nossa debilidade, a nossa limitação e a nossa fragilidade perante a grandeza que Deus tem para nos oferecer, não é? Aqui vamos encontrar o relato do pecado das origens, não é? Como é que o pecado entrou na vida e no coração do homem? Começou, olhem, por ele se julgar que poderia ser mais e melhor do que Deus, não é? Deus, ao criar o mundo, em sentido simbólico, como nós estamos aqui a ver, criou as diversas árvores, criou os animais, para que pudessem ser fonte de alimento e de nutrição do próprio homem, e criou duas árvores especiais, segundo este relato, não é? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Só que Deus, quando criou a árvore do conhecimento do bem e do mal, proibiu o homem, isto é, o Adão e a Eva, de a comer. Só que o Adão e a Eva acabaram por comer desse fruto, dessa árvore, e assim entrou o pecado no mundo. Eles que até ali andavam nus e não tinham vergonha nenhuma de sentirem nus, passaram a ter vergonha depois de terem comido desse fruto, não é? O que é que isto nos quer dizer a nossa vida dia-a-dia? É a consciência do pecado que muitas vezes acaba por encerrarmos dentro de nós mesmos e esquecendo os outros, não é? O julgarmos que somos autossuficientes e que não precisamos nem dos outros, muito menos de Deus, para sermos bons, não é? O que não é verdade, não é? Nós precisamos e sentimos a necessidade verdadeiramente de sermos melhores com Deus, não sem Ele, não é? E esta passagem explica-nos este sentido numa catequese bonita e simbólica. Muito bem, passamos para a segunda leitura, a leitura da primeira epístola de São Paulo aos Romanos. É verdade, os cristãos de Roma nesta altura andavam em crise, né? E São Paulo sente necessidade de escrever esta carta. Porquê? Porque havia conflitos entre os cristãos que vinham do mundo pagão e os cristãos que vinham do judaísmo. Os judeus colocavam a lei de Moisés acima de tudo e os pagãos, como não tinham a lei de Moisés, defendiam-se de outra forma. E São Paulo resolve dar uma catequese acerca do Adão, não é? E fala-nos de dois Adões, não é? O Adão das origens, não é? O Adão que se deixou seduzir pela serpente, isto é, se deixou seduzir pelo mal e caiu nele. E o novo Adão que se encontra na figura que é Jesus Cristo, não é? Se por um só homem entrou o mal no mundo, por um só homem também virá a salvação, o perdão e a misericórdia a todo o mundo, que é Jesus Cristo. Portanto, o que São Paulo nos quer aqui transmitir com esta segunda leitura é precisamente isto, não é? É mais aquilo que nos une do que aquilo que nos divide. E Jesus Cristo veio para unir aquilo que estava separado, não é? Veio salvar aquilo que aparentemente estava perdido, não é? Portanto, existe sempre uma segunda oportunidade que Deus nos oferece se eventualmente caímos no pecado, caímos nas dores, nas tristezas e nos sofrimentos. Muito bem, passamos para o Evangelho. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. É verdade, como é habitual, independentemente seja o ano A, o ano B ou o ano C, portanto, o Evangelho que nos é proposto no primeiro domingo do tempo da Quaresma é sempre o chamado episódio das tentações de Jesus no deserto. E é curioso perceber como é que este episódio aqui se insere, não é? Aparece logo imediatamente a seguir ao batismo de Jesus, pelo seu primo, João Batista, e antes da sua vida pública, não é? Depois de Jesus Cristo ter recebido o Espírito Santo, nas águas do Rio Jordão, tem logo a sua primeira grande prova no deserto, com as chamadas tentações, que são três tentações que Jesus tem, não é? Ao fim e ao cabo acabam por ser três parábolas que Mateus aqui nos apresenta, não é? A primeira tentação é a tentação de estarmos escravos dos bens materiais que possuímos, não é? Ao qual Jesus responde ao diabo, não é? Porque ele é tentado pelo diabo no deserto, não é? Nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que vem da boca de Deus. Hoje poderíamos dizer, nem só para a casa vivemos, nem só para a piscina, nem só para o carro, nem só para o dinheiro. Mas devemos procurar escutar a palavra de Deus para que tudo isso não nos escravize, mas seja um instrumento de salvação para nós. Não é? A tentação dos bens materiais, de sermos escravos daquilo que possuímos. Em excesso ou em defeito. Não é? Em excesso ou em defeito. Terceira tentação. Segunda tentação e segunda catequese de Mateus, a tentação da fama, né? Jesus, se quisesse, podia ter sido um super-herói daquele tempo, à maneira do Batman, não à maneira do super-homem. Podia, mas não quis. Procurou viver a sua vida pautada na simplicidade e na humildade. E ele próprio é tentado pelo diabo. Se quiseres, podes ser um super-herói, podes ser adorado e idolatrado por todos os homens à face da terra. Mas Jesus quis se privar disso, porque a missão que o trazia à terra não era essa, dar espetáculo, dar show, entre aspas, mas sim de servir e não ser servido, não é? Terceira e última tentação e terceira catequese de Mateus, a grande tentação do poder, que ao fim e ao cabo é a origem da própria guerra da Ucrânia, que hoje nós assinalamos, não é? A questão do poder, a questão do dominar o outro, não é? não olhando a meios para atingir os seus próprios fins, digamos assim. Olhem, ao fim e ao cabo, nós podemos resumir estas três tentações numa, não é? Que é a tentação da autossuficiência, do homem pensar que é o princípio e o fim de todas as coisas e que não há nada nem ninguém acima dele. É a maior tentação de todas e que todos nós, ao fim e ao cabo, somos todos os dias colocados à prova, não é? Umas vezes caímos, outras vezes levantamos-nos, não é? Mas ao qual o Senhor, neste tempo da Quaresma, nos convida verdadeiramente ao arrependimento e à conversão, se eventualmente achamos que somos mais do que os outros, não é? Portanto, são 40 dias, por isso se chama Quaresma, não é? 40 dias que estamos da Páscoa, da Ressurreição, 40 dias que o Senhor nos pede que façamos este exame de consciência, não é? Que aprendamos a conhecer melhor a nós mesmos, não é? E pedir ao Senhor verdadeiramente a consciência daquilo que nós vamos fazendo de bem e daquilo que nós vamos fazendo de mal, não é? Porque hoje é muito, muito simples reconhecermos as nossas virtudes e qualidades, mas às vezes muito difícil de reconhecer as nossas misérias e os nossos pecados, não é? No mundo e na sociedade em que nós estamos envolvidos, cada vez mais isso é notório, não é? Mas é importante darmos conta, porque nós não evoluímos, nós não crescemos e não amadurecemos se não tivermos consciência das nossas debilidades, não é? Muito bem, são então as leituras deste primeiro domingo da Quaresma. Para terminarmos o nosso programa, como é habitual, uma sugestão musical. Que música é que nos traz hoje, Sr. Padre? Dado que estamos a celebrar um ano da guerra da Ucrânia, trago aqui um tema dos Queen, que todos conhecem, feito ao vivo no grande espetáculo que eles deram em 1986, no estádio do Wembley, em Londres. O tema chama-se "Is This the World We Created". Não é dos temas mais conhecidos dos Queen, mas é uma letra bastante bonita. Este é o mundo que nós criamos, mas não é um mundo criado para o bem e para o amor e para a paz. Infelizmente é para o contrário disso tudo. É uma letra do guitarrista, do famoso Brian May, que hoje gostaria de partilhar com os irmãos. Vamos então escutar. Today? então a sugestão de hoje, então pelo Sr. Padre Pedro Simões. Sei que antes de terminarmos tem alguma coisa para nos mostrar e para falar. É verdade, queria fazer uma pequenina referência a esta caminhada da Quaresma proposta pela Diocese de Coimbra. Apressadamente seja Páscoa na nossa vida. Portanto, como é habitual no tempo do Advento e da Quaresma, a Diocese de Coimbra propõe uma caminhada em Lectio Divina. Desta vez, o Sr. Bispo pediu a reflexão dos textos dos Evangelhos do tempo da Quaresma ao Padre João Paulo Vaz, que é, digamos assim, o autor do hino das Jornadas Mundiais da Juventude, e ele, pegando precisamente nesta temática, ajuda-nos a fazer a reflexão destes 5 domingos do tempo da Quaresma. Eu fazia um apelo às pessoas a adquirirem este livrinho, pela moda quantia de 2 euros, e formar pequenos grupos para poderem meditar e refletir nos Evangelhos da Quaresma. Até ajuda à melhor compreensão da homilia que certamente o presbítero fizer no domingo respectivo, né? Portanto, faço esse apelo aos grupos corais, aos grupos de ministros e de leitores, que possam fazer essa mesma meditação, porque ajuda, né? O contacto pessoal e comunitário com a Palavra de Deus é imenso e intenso, e pode-nos dar a verdadeira luz para o nosso cotidiano, para o nosso dia-a-dia. Muito bem, e é com este convite que terminamos assim este programa Palavras de Esperança com o Sr. Padre Pedro Simões, agradecendo-te desde sempre a sua presença. O agradecimento é meu à Beatriz e a todos aqueles que puderam também escutar. Muito bem, ficamos então por aqui neste programa Palavras de Esperança, então com reposição no próximo domingo, dia 26, e pode escutar sempre que quiser em podcast no nosso site. Fique desse lado, muito bom dia. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.